Johann Sebastian Bach. Música para glorificar Deus e para refrescar o espírito. Um programa de Marta Bueno. Johann Sebastian Bach nasceu em 1685, na cidade de Eisenach, na Alemanha. Membro de uma ilustre família de compositores, músicos e pedagogos, desde muito cedo mostrou possuir muito talento e tornou-se um músico completo. Estudante incansável, adquiriu um vasto conhecimento sobre a música europeia da sua época e das gerações anteriores. Desempenhou vários cargos em cortes e igrejas alemãs, mas as funções que mais o destacaram foram a de diretor musical da Igreja de São Tomás, na cidade de Leipzig, onde desenvolveu a parte mais importante e a parte final da sua carreira. Utilizou, enriqueceu e aprou o grande repertório da música contrapontística germânica, tendo, posteriormente, recebido a influência italiana e francesa, com a qual as suas obras se enriqueceram e transformaram, realizando uma síntese original de idiomas musicais. Tinha uma grande habilidade para tocar órgão e cravo e foi amplamente reconhecido enquanto viveu e, principalmente, depois da morte, sendo considerado o maior virtuoso da sua geração. Também tinha grandes qualidades como maestro, diretor musical, professor e violinista. Porém, como compositor, o seu mérito só recebeu uma aprovação limitada e uma admiração elitista. Nunca foi considerado um compositor popular. A maior parte da sua música caiu no esquecimento ainda durante a sua vida e após a sua morte, mas o reconhecimento da sua genialidade começou com Mozart e Beethoven e depois com Felix Mendelssohn Bartholdy, que viveu entre 1809 e 1847, e, desde então, o seu prestígio não parou de crescer. Thank you. Na apreciação contemporânea, Bach é considerado o nome mais importante da música do período barroco e muitos melómanos consideram-no como o maior compositor de todos os tempos, o Aristóteles ou o Leonardo da Vinci da música. Foi elogiado e estudado por grandes compositores como Mozart e Beethoven, deixando muitas obras que constituem a consumação do seu género. Entre as suas peças mais conhecidas e importantes, podemos mencionar os concertos brandeburgueses, o cravo bem temperado, as seis sonatas e partitas para violino solo, as seis suítes para violoncelo solo, a missa em si menor, a tocata e fuga em ré menor, a paixão segundo São Mateus, o cravo bem temperado, a ofrenda musical, a arte da fuga ou várias das suas cantatas. Pouco se conhece sobre a sua primeira infância, salvo que, desde cedo, o seu talento musical foi enaltecido, sendo instruído em instrumentos de cordas, de sopro e, provavelmente, nos rudimentos da teoria musical pelo seu pai, Johann Ambrosius Bach, e, possivelmente, em órgão e cravo pelo seu irmão mais velho, Johann Christoph Bach, ou outros membros da família. Com 8 anos de idade, ingressou na Lateinschule, Escola Latina de Eisenach, a mesma escola onde Martin Luther tinha estudado 2 séculos antes. Ali, o núcleo da aprendizagem era a doutrina luterana, acompanhada de gramática, história e aritmética. Os níveis superiores do estudo incluíam latim, grego, hebreu, lógica, filosofia e retórica. Graças à educação musical que recebeu em casa, teve a oportunidade de ser integrado no coro da escola, o Chorus Musicus, e também no da Congregação de São Jorge, destacando-se pela sua voz de soprano infantil. Contudo, as condições da vida na Turíngia, naquela época, eram precárias, seguidamente assolada por guerras e epidemias. Thank you. Tendo já perdido dois irmãos, a mãe de Bach morreu em 1694 e o pai 8 meses depois. Órfão, aos 10 anos, foi entregue aos cuidados do seu irmão mais velho, Johann Christoph, organista em Ohrdruf. Este deu-lhe a conhecer as obras de grandes compositores da época como Johann Pachelbel, professor de Johann Christoph, Johann Jakob Froberger, Jean-Baptiste Lully, Louis Marchand, Marin Marais e Girolamo Frescobaldi. Estuda também teologia, latim, grego, francês e italiano na escola. Johann Sebastian Bach estava afastado do seu irmão, o qual saiu de casa poucos anos antes dele nascer. Estava casado e esperava um filho. Por outro lado, Christoph parece ter sido hospitaleiro e atencioso. Bach conseguiu o cargo de diretor musical no coro local, contribuindo este para cobrir as despesas domésticas e, na escola local, continuou os seus estudos gerais, revelando ser um ótimo aluno, ultrapassando colegas mais velhos. Ao mesmo tempo, aperfeiçoava-se na música com o irmão e iniciava-se na composição, dedicando uma das primeiras peças para teclas ao seu irmão e mentor. Com as boas referências de que já dispunha, recebeu uma bolsa de estudos e no início de 1700, sem ter completado 15 anos e acompanhado pelo seu colega 2 anos mais velho, Georg Erdmann, deixou Ohrdruf e partiu para a cidade de Lüneburg. Afortunadamente, pouco antes de uma nova epidemia atingir a cidade em que residia. Em abril, já fazia parte do grupo de cantores de cor da Igreja de São Miguel em Lüneburg. O valor monetário obtido desta ocupação era escasso, mas podia complementá-la como era o hábito, cantando nas ruas, em funerais e casamentos, além de ter moradia e um auxílio extra, garantidos pela sua pensão. Thank you. Thank you. A vida musical em Lüneburg era muito mais dinâmica do que em Orndorff. A Igreja de São Miguel era um importante centro musical, oferecendo um variado repertório com músicos qualificados, possuindo uma enorme biblioteca de partituras compilada desde a sua fundação, em 1555, por Michael Praetorius. Pouco tempo depois da sua chegada, a sua voz juvenil mudou. Ao contrário de outros lugares, onde isso significava a exclusão do coro, a prática local era de aproveitar os membros como baixos ou tenores. Bach tinha a vantagem de ser proficiente em violino e viola, provavelmente participando também na orquestra. O programa musical para os estudantes era extenso e pesado, ao qual se somavam as obrigações do currículo extramusical da Michaela Schule. A Escola de São Miguel residia e alimentava-se no convento da igreja, na qual se instalou a Reiterakademie, Academia dos Cavaleiros, destinada aos filhos da nobreza e um centro da cultura francesa. Bach conheceu então o professor de dança da Reiterakademie, Thomas de La Celle, antigo aluno de Lully, e que se esmerava por imitar a corte de Versalhes e tudo o que se referisse à França. Outros contactos importantes que fez em Lüneburg foram com o construtor de órgãos Johann Balthasar Held e com Jörg Bohm, organista da Igreja de São João. Thank you. Não se sabe se Bach estudou com Böhm ou com Haydn, mas de facto tornou-se um amigo íntimo do último, até este falecer, cerca de 20 anos depois, e a quem visitou sempre que esteve em Hamburgo. Do período de Bach em Lüneburg sobreviveram poucas obras, entre elas algumas variações corais no estilo de Böhm. No início de 1702, Bach terminou os seus estudos regulares na Michaelschule e qualificou-se para entrar na universidade, mas a perspectiva de uma vida académica não lhe interessou. Em 1703, solicitou um posto como organista de Jakob Kirche, em Sangerhausen, perto de Halle. Foi eleito por unanimidade pelo Conselho Municipal, atestando que Bach já era reconhecido com um talento excepcional. Infelizmente, o Duque de Saxe-Weissenfels anulou a nomeação a favor de Johann Cobelius, um músico mais maduro, sendo prometido a Bach, contudo, favorecimento noutra ocasião. Alguns meses depois, Bach estava em Weimar. Coexistiam ali duas cortes ducais, uma do duque reinante e outra do seu irmão. Em março de 1703, Bach recebeu a nomeação de violinista e lacaio da corte do segundo duque, Johann Ernst III, para quem o avô de Bach tinha trabalhado. Bach certamente não encontrou em Weimar o ambiente musical que desejava, tendo possivelmente aceitado o cargo como um emprego temporário. A Neue Kirche, Igreja Nova, de Arnstadt, convidou-o para testar o seu órgão recém-construído. O recital de Bach, no novo órgão, maravilhou os cidadãos de Arnstadt, que dispensaram a apresentação de outros organistas, como era praxe, e ofereceram-lhe o posto de organista titular, com uma renda anual de 50 florins, mais 34 florins para alojamento e alimentação, uma soma considerável para um músico da época, sendo investido nas suas funções a 14 de agosto de 1703. As suas obrigações eram tocar por 2 horas aos domingos, segundas e quintas-feiras. Como a igreja não contratara um diretor musical, Bach também treinava o coro. A posição parecia ideal para um jovem músico que precisava de tempo livre para aprofundar a composição. Para além disso, a cidade era agradável, belamente ajardinada e alguns dos seus parentes residiam ali. Entre eles, Maria Bárbara Bach, a sua prima em segundo grau com quem, anos mais tarde, veio a casar-se quando ela tinha 23 anos. Em outubro de 1705, obteve uma licença para poder ir a Lübeck e ouvir o famoso Buxtehude, o mais destacado organista do norte da Alemanha. Supostamente, fez uma viagem a pé de 450 km, só de ida, para ouvir os concertos vespertinos que ele regia na época entre a festa da Trindade e a do Advento. A sua visita deve ter sido proveitosa, pois não regressou antes de janeiro de 1706 e, de imediato, a sua maneira de acompanhar os hinos revelou a influência do outro mestre, com passagens virtuosísticas e grande elaboração contrapontística, o que não deixou de despertar protestos entre a congregação que, perplexa, estava acostumada a acompanhamentos mais simples. Este não foi o único dos problemas que Bach enfrentou. Foi censurado pelo consistório pela sua longa ausência e por causa daquelas escandalosas liberdades e improvisos ao órgão que confundiam os fiéis. Tendo de acatar as ordens, pouco tempo depois foi censurado por fazer os acompanhamentos demasiado curtos. Além disso, o coro de meninos de que tinha de reger era tudo menos competente e dócil, registando-se vários episódios de confrontos e altercações violentas, consequentes das repetidas reclamações e solicitações de Bach para melhorar a qualidade do coletivo. Tornou-se claro que, para satisfazer a sua exigência, não poderia permanecer em Arnstadt por muito mais tempo. Aparentemente, o derradeiro ponto de discórdia foi reprimenda que recebeu por ter acompanhado ao órgão uma donzela cantora, presumivelmente Maria Bárbara, numa ocasião em que a igreja estava vazia. A sua obra neste período demonstra que tinha aprendido tudo o que os seus antecessores alemães lhe poderiam ensinar e chegou a uma primeira síntese dos estilos do norte e do sul da Alemanha. Entre os poucos trabalhos que lhe podem ser atribuídos nesta fase de juventude estão o capricho sobre a partida do seu amado irmão para cravo em si bemol maior, BWV 992, a cantata Wie schon leuchtet der Morgenstern, como resplandece a estrela da manhã, BWV 1, e uma primeira versão fragmentária do prelúdio e fuga em sol menor, BWV 535. Em junho de 1707, Bach obteve um posto na Blaseskirche de Munhausen. Mudou-se para esta cidade e casou com a prima Maria Bárbara no dia 17 de outubro. Começou a produzir várias cantatas sacras, todas compostas num molde conservador, sem exibirem qualquer influência da linguagem operática italiana que, mais tarde, aparecerá na sua obra. Algumas das suas obras mais famosas para órgão datam deste período, como a Toccata e Fuga em Ré menor, BWV 565, escrita no estilo típico do Norte, o Prelúdio e Fuga em Ré maior, BWV 532, e a Passacaglia em Dó menor, BWV 582, um exemplo precoce do instinto de Bach para a organização em grande escala. A cantata Gott ist mein König, Deus é o meu Rei, BWV 71, apresentada pela primeira vez a 4 de fevereiro de 1708, foi impressa com o patrocínio da Câmara Municipal e foi a primeira das composições de Bach a ser publicada e a única cantata editada durante a sua vida. Enquanto esteve em Munhausen, Bach copiou muita música para apoiar a Biblioteca do Cor. Tentou incentivar a música das aldeias vizinhas e convenceu o seu empregador a reformar o órgão. A sua permanência aí também foi breve. A 25 de junho de 1708, demitiu-se. Segundo ele, o seu plano de dar à igreja uma extensa quantidade de boa música foi prejudicado pelas pobres condições existentes nesta cidade e, devido ao seu salário baixo, não teve possibilidades para fazer tal coisa. Outra influência na sua decisão pode ter sido a controvérsia teológica que se formou entre os pietistas, um movimento oriundo do luteranismo, e os luteranos ortodoxos, a qual acabou também por afetar a música de Bach. Pouco tempo depois, mudou-se de novo para Weimar, como organista na corte do duque Wilhelm Ernst, mas manteve boas relações com Mühlhausen, para a qual supervisionou a reconstrução do órgão e compôs uma cantata. Em Weimar, Bach recebeu um excelente salário de 229 florins e desempenhou as funções de organista e, desde 1714, Concertmeister da corte do Karl Reinante, cujos interesses musicais eram semelhantes aos seus. Incentivado pelo seu mecenas, que era um luterano ferrenhamente ortodoxo, valorizando muito a música sacra, durante os primeiros anos, Bach concentrou-se na obra para órgão, mais uma vez induzindo o seu empregador a reformar o instrumento. Bach e a sua mulher foram viver para uma casa perto do Palácio Ducal. Durante a sua estadia em Weimar, entre 1708 e 1717, nasceram os seus filhos, Catarina Dorothea, Wilhelm Friedmann, Karl Philipp Emanuel e Johann Gottfried Bernhard. Johann Sebastian e Maria Bárbara tiveram mais três filhos que não sobreviveram. Ocasionalmente visitava outras cidades e exibia o seu talento como intérprete e improvisador virtuoso. Nesta época, começaram a ser registadas notícias elogiosas sobre as suas capacidades incomuns e a ter uma crescente reputação no aconselhamento técnico na construção de órgãos, sendo consultado em várias cidades e igrejas e convidado a testar instrumentos. Aprendeu, neste período, a escrever aberturas dramáticas e a empregar os ritmos dinâmicos e esquemas harmónicos encontrados na música de italianos como Antonio Vivaldi, Corelli e Torelli. Em fevereiro de 1713, participou em Weissenfels numa celebração que incluiu uma interpretação da sua primeira cantata secular, Was mir behagt, BWV 2008, também chamada Cantata da Caça. No final do ano, abriu-se-lhe a oportunidade de suceder a Friedrich Wilhelm Zachau como organista da Liebfrauenkirche em Halle, a cidade onde nasceu Handel, e que Bach nunca conheceu para supervisionar a construção de um gigantesco novo instrumento, mas o Duque aumentou-lhe o salário e ele desistiu da ideia. A 2 de março de 1714, assumiu o cargo adicional de Concertmeister, mestre de concertos, tendo de compor e apresentar uma nova cantata por mês a um salário de 268 florins. Isso permitiu-lhe trabalhar com os instrumentistas, o coro e os solistas vocais do Duque, todos profissionais de gabarito, aptos a executar obras difíceis e lançar os fundamentos da sua habilidade como regente. Desenvolveu uma estreita amizade com outro excelente músico ativo na cidade, sendo este o seu primo Johann Gottfried Walther, organista, compositor e lexicógrafo musical. Outras relações amistosas que estabeleceu foram com o vice-diretor do Gymnasium de Weimar, Johann Matthias Gesner, e com o celebrado compositor Jörg Philipp Telemann, que viria a ser padrinho do seu filho, Carlo Filipe Emanuel. Entre as obras compostas em Weimar, está a maioria das peças do Orgelbüchlein, pequeno livro de órgão, BWV 599 a 644, e a maioria dos prelúdios e fugas para órgão. A 1 de dezembro de 1716, Johann Samuel Dreser, o diretor musical de Weimar, morreu e, como Jörg Philipp Telemann não aceitou, o sucessor foi o filho de Dreser, que era incompetente para o cargo, quando, de acordo com o costume, o nomeado deveria ser Bach. presumivelmente ressentido, Bach aceitou a nomeação como Kapellmeister do príncipe Leopold de Hainaut em Kuthen, que foi confirmada em agosto de 1717, com um salário substancialmente mais elevado do que em Weimar. O duque Wilhelm, no entanto, recusou-se a libertá-lo das suas obrigações e Bach acabou preso entre 6 de novembro e 2 de dezembro de 1717. Mas como Wilhelm aparentemente não estava interessado num atrito aberto com a corte de Kuthen, cedeu com a notificação de exoneração indecorosa. Poucos dias depois, Bach mudou-se para Kuthen. Ali, ao contrário do seu emprego anterior, esteve ocupado principalmente com a música de câmara e orquestra, uma vez que o príncipe era calvinista e, como consequência, não havia música instrumental nas igrejas da cidade e as cantatas que escreveu durante este período foram executadas na corte. Esta é a fase mais fértil de Bach. Kuthen também não possuía nenhum órgão. Bach manteve um ótimo relacionamento com o príncipe, que era um homem que genuinamente apreciava a música e, em 1720, disse que esperava terminar os seus dias ali. Thank you. Thank you.